Quando baixo o sol tá preto, ar rarefeito por sobre o gueto. É o efeito que o peito estufa, vai perder o seu filho da. A causa é justa, a forma né nobre, a pele preta, a origem pobre. Mente em top de tanta merda distribuída gratuitamente. Pensa direito, assusta a gente. O que era principal já não é mais. Vem daquilo que está o palmo à minha frente. Eu não vi as dois passos para trás. Por aqui vários menor barra paz. Mas no mais tudo moleque bom. Marabras, Sedex, tanto faz. Querem paz, mas dinheiro sempre é bom. Disseram que era questão de atitude. Não levou muito tempo pra aprender ser rude. Parece que foi ontem bolinha de gude. Hoje se a bala certa é só pra derrubar. Paz meu bem só pra lá de Hollywood. Falta muito tempo pra que algo mude. Não sei se resta vivo alguma virtude. Nem se seu Deus vai vir pra melhorar. Pensando se eu fiz tudo que eu pude. Pensando o que dizer pra que o menor estude. Pensando o que fazer pra ganhar altitude. Pensando em deixar tudo como está. Mas não posso deixar que o brilho ofusque. Tenho que honrar minha mãe, honrar minha negritude. Teve vários momentos que eu quase explode. Mas os meus pedaços cês não vão catar. Dessas opções qual considerar? Quem nunca se sentiu cansado? Melhor é culpado que o medo. Na minha posição como melhorar? Tentamos o velho ditado. Naquelas de acordar cedo. Que hora seu Deus vem pra melhorar? Quem nunca se sentiu cansado? Melhor é culpado que o medo. Na minha posição como melhorar? Tentamos o velho ditado. Naquelas de acordar cedo. Meu coração bate bumbo clap. Nossa fita é outra, calor do caralho. Nós ultrapassa, quarta 30 graus e meu povo de touca. Cuidado com a boca, cuidado da semente. Semente pra si se não se compreende. Eu lembro das fitas que meu pai falava. Por isso sei bem o peso da palavra. Qual plantação que cê lavra? Qual Deus que você louva? Quem é o monstro que te encara? Pense, nem esquece da louça. Se meu corpo tá cansado dos vícios mundanos. São metas e planos, são dores e danos. São milhões de manos na espera. Então pega minha mão e vamos que o trem tá na espera. Canto na era do caos pra paz de uma nova era. Considerar. Quem nunca se sentiu cansado? Melhor é culpado que o medo. Na minha posição como melhorar? Tentamos o velho ditado. Naquelas de acordar cedo. Que hora seu Deus vem pra melhorar? Quem nunca se sentiu cansado, melhor é culpado que o medo. Na minha posição como melhorar? Tentamos o velho ditado, naquelas de acordar cedo. É, no compasso calculam seus passos em traços. Peito busca um abrigo, dentre as linhas minha trilha sonora. A vida aponta um motivo, tento crer, não simplesmente ser. Pra se criar uma solução, pra trás conta adversa que passam dispersa. No mesmo sentido, a mesma razão, são pelo espaço de fechar a porta do descaso. Pra fazer merecer, não perder, não fugir da tua mão, não soltar dos teus braços. Faço pela sigla, pra trazer do poder a emoção. Do tormento, sentimento, a verdade que faz pulsar o coração. Ação na contramão, ser. E a vida se passa a prender no detalhe daquilo que vale. Conforme se diz sobre aquilo que vê. Viver nesse estreito caminho, prosperar pela sombra da calma. Mente pede alma e o corpo responde. Não se pode calar. Essas opções qual considerar? Quem nunca se sentiu cansado? Melhor é culpado que o medo. Na minha posição como melhorar? Tentamos o velho ditado, naquelas de acordar cedo. Que hora seu Deus vem pra melhorar? Quem nunca se sentiu cansado, melhor é culpado que o medo. Na minha posição como melhorar? Tentamos o velho ditado, naquelas de acordar cedo.